Bom, amigos, vamos voltando agora com o nosso quarto bloco, né? Vamos agora fazer o nosso responder as perguntas do pessoal lá da página da NASCAR Home Tracks e vamos também já dar os palpites para o final de semana em Watkins Glen, tanto da Nationwide Series que corre no sábado e na Sprint Cup que vai correr no domingo. Vamos começar então a fazer as perguntas. Vamos responder a do Guilherme Martins, ele está sempre conosco, né? O Guilherme Martins pergunta: o que vocês acham do Papi substituindo o Stewart no 14 e se ele foi a escolha certa ou tinha outros nomes de qualidade? Olha, Guilherme. Guilherme, meu grande amigo aí, direto conversando com ele na net aí, falando bobagem com ele. Então, Guilherme, eu acho assim, na hora que eu fiquei sabendo esse Stand Smoke, eu já joguei o nome do Regan Smith. Só que o Smith não tinha os melhores números do. Não tem uma fama de um piloto especialista em road course. Daí ficou aquela. Almendinga, que seria o grande nome a estar livre e ia correr no carro 47. O Mark Martin está aliado com a Toyota, né? Então, alguns anos, como o próprio Nelsinho chegou a ser ventilado e com uma boa razão, né? Porque ele é um dos pilotos que está na NASCAR com mais experiência em road course, embora nunca tenha corrido, que eu saiba, nunca tenha testado esse carro Gen 6, né? O É, Mark Papa. ele não foi cogitado, ele correu atrás. Não, não, Léo, mas tipo, durante a noite, entre alguns fãs, assim, ele foi lembrado. Ele foi lembrado. Mas só terminando sobre o Papis, ele dos nomes que estavam à disposição, era um dos nomes mais a ser escolhido. Só que eu acho que o Papis não iria, porque ele tinha uma prova pela Grandan, que ele até disputou o campeonato pelo GD da Grandan, que seria no sábado. Daí eu acho que no domingo ele ia correr pela American Le Mans Series. Mas eu acho que foi uma boa escolha, até porque ele testou com a Stewart Haas, eu não sabia disso. Bom, na minha opinião, a Stewart Haas Race acertou. O Papos é um bom piloto. Tem outros pilotos que poderia ter ido? Tem. Mas o Papos é um piloto que está em atividade, é um piloto que está andando e fez uma boa corrida, que vocês devem lembrar, em Road America, né? Até que no final ele teve um problema com o Billy Johnson. Brigou com o Billy Johnson. Que para mim, o Billy Johnson talvez seria até o melhor nome a estar nesse carro 14. Mas Só que o assim, problema. Só, peraí, só. vamos contar que o Paps, né, realmente é o cara disponível, o cara que estava disponível e realmente é uma excelente opção ver o Paps no 14. Tanto o Léo, que ele conseguiu o top 10 que o Papis conseguiu em 2009 no Sprint Cup foi em Watkins Glen. Ou seja, não é um cara que está correndo um dos problemas cheio do Nelsinho, por exemplo. Seria até uma boa escolha, até. Como poderia ser o Billy Johnson também. Mas. O Papis, ele já corre com o nível da Cup há 5, 6 anos. E digamos que o Papis é um piloto muito experiente. Já correu Le Mans, já correu em Fórmula 1, em kart, já corre na Nationwide, correndo bem. O Papis, ele não ganhou na Nationwide Series por azar. Então, vamos ver agora. Mas para mim foi uma decisão acertada. O Fernando Veroni pergunta qual é o favorito de Green, na nossa opinião. O favorito nosso, nós vamos dar daqui a pouco, né? Mas se você quiser, já só falar o nome aí, ele pode falar. O Marcos Ambrosi. Para mim também o favorito vai ser o Marcos Ambrosi. Ele é o grande favorito da corrida. Eu acho que favorito de uma grande parte do pessoal aí. A outra pergunta aqui é do João Carlos de Nóbrega. Né? Ele pergunta se o Tony Stewart está fora do chase. Tá. Para mim, tá. E para você, Hélio? Olha, eu acho que ele volta parece que teve de muita recuperação dele, mas se fosse para mim chutar agora, eu acho que ele tem alguma pequena chance. Se ele conseguir voltar com quatro provas, porque a diferença dele para o 21º colocado, e dada a irregularidade desses pilotos de trás, é algo que pode dar certo, mas eu acho muito difícil, mas eu acho que não está 100% fora. Quem sabe ainda um milagre aconteça e ele se classifique ainda. Para mim já tá fora. Lembrando, né, Léo, que o piloto pode largar e deixar o carro para outro piloto prosseguir. Só que, só pegando na lógica do Léo, Eu não sei se o. Diferente do Keselowski, que teve uma lesão muito menos séria que a dele, há 2 anos, 2, 3 anos atrás, o Stewart não é um piloto novo. E pessoas mais velhas, elas têm. Normalmente elas demoram mais para se recuperar de lesões. E ele não É, é nenhum mas. atleta. E ele não é nenhum atleta. E eu não sei se uma falta forçada seria bom para o Mas prosseguimento da carreira dele. a lesão do Tony Stewart foi bem mais séria do que um pé destroncado, né? Que foi o caso do Ben Keselowski. Pareceu uma. Quem não sei se o pessoal procura uma foto na internet aí. O pé dele tá muito inchado, o pé do Ben Keselowski. Mas a diferença do Ben Keselowski pro Tony Stewart fraturou a perna. Então, assim. No, ele forçar uma perna fraturada é assinar, sei lá, mas poderoso, é perigoso até pegar algo mais crônico ainda, né? Colar um osso errado, depois tem que Ele tem quebrar quantos anos, pra. Léo? 43, 42? O Tony Stewart? É. O Tony Stewart é por aí. Então, já não é um moleque. Tá E com. uma coisa, eu não sei se seria bom para o futuro da equipe ele arriscar assim. É. Bom, vamos lá então. A próxima pergunta é do Eduardo Gomes de Andrade. Ele faz assim, ele pergunta para nós que não é tanto uma pergunta. Ele queria que nós comentássemos sobre a cobertura da NASCAR aqui no Brasil e nos Estados Unidos, falando sobre jornalistas brasileiros e os americanos, e os nossos favoritos e os não favoritos. Aí ele termina assim, enfim, fala sobre a mídia que cobre a NASCAR aqui e lá fora. É, vamos começar então falando assim dos canais que transmite a NASCAR. Que seria o Fox Sports e foi um dia o Band Sports, né? Que até o comentarista, o Thiago Alves, né? Passou a ser do Speed Fox Sports, né? Ah, cara, eu acho que muita gente reclama, assim. Por exemplo, algumas coisas que eu assisto eu não concordo, mas eu acho que é bom, até bom. Porque eu acho o seguinte: se a gente vê que em alguns lugares o cara não sabe nem o nome de quem tá correndo. Ali, menos o Sérgio, ele acompanha a categoria há 6, 7 anos. Goste ou não, mas pelo menos ele sabe quem são os pilotos. E tem um bom conhecimento até mesmo, muita gente não concordando com o que se fala lá. Eu acho que é boa. Nos Estados Unidos não tem nem como comparação. Lá é um meio já, é uma É, coisa eles vivem disso, tradicional. né? Não, vive disso aqui, vamos falar a verdade aqui. A NASCAR, o Léo que acompanha mais tempo, o pessoal aí que acompanha a categoria desde a época do Sport TV, 2003, 2004, cara. Melhorou muito e muita gente sabe o que é, conhece a categoria. E a gente colocar que o automobilismo no Brasil pode ter caído muito nos últimos tempos, mas a NASCAR tá cada vez mais sólida. É, só para terminar sobre isso, uma coisa interessante, uma coisa muito boa que eu acho. É que aqui no Brasil, mesmo se passe em VT ou anuncie no horário e não passe, mas pelo menos eles estão passando as provas meio que na íntegra. Vamos ver o que? Nationwide Series, Truck Series e Sprint Cup tá quantas corridas, Léo? Dá quase 90 corridas por ano, né, cara? Dá 96 corridas por ano, Então, as três categorias. daí você para e pensa. Vamos ver o Sport TV com a Fórmula 1, por exemplo. Eu acho que o horário que eles gastam, que o Fox Sports gasta exibindo NASCAR, mesmo de madrugada, aqui e ali, é o dobro do que a Sport TV gasta exibindo as categorias que ela tem o direito, que em tese teriam mais audiência por já ser Fórmula 1, uma coisa do que 40 anos que a gente cobra aqui, GP2, por mais que não seja uma categoria que tem muitos fãs assim, né? Muita gente acompanha, mas é o automobilismo que o brasileiro está acostumado, né? Eu acho que tá satisfatório. Não é a quinta maravilha do mundo, mas também não é uma porcaria. Eu acho que é satisfatório e boa até. Bom, tem algum jornalista que você quer destacar, Hélio? Que conhece a categoria aqui? É, um jornalista lá dos Estados Unidos e um cara Um aqui no jornalista. Brasil. Olha, cara, que digamos para mim o cara que mais, mesmo muita gente não gostando dele, seria o Sérgio Lago. Ele conhece bastante coisa da categoria porque já vive esse transmitindo. E dos Estados Unidos, o cara que eu mais admiro, assim, sempre vejo, é o Bob Bockers, aquele repórter lá que, para quem não conhece, foi o cara que o Buchão arrumou treta lá. Falou que ia quebrar a cara lá, coisa assim. E o Bob Proctor, ele, só para quem não conhece, ele escreve lá pro um site de Sporting News. Ele escreve. Bom, eu falando um pouquinho sobre a transmissão da cobertura da NASCAR aqui no Brasil e lá fora nós temos quase que praticamente um canal que é dedicado inteiramente à NASCAR, que é o Speed, que vai mudar agora, em agosto agora, muda para Fox Sports 1, né? O canal é quase que dedicado. Tanto é que tem um programa, tem o Race Day, né, que é um programa que acontece sempre antes das corridas. Tem o Fast Friday, que geralmente no Fast Friday ele passa os treinos, passa o qualifier quando tem, passa os practices das categorias todas, todas as categorias, né? Então assim, é um canal que quem é fã de NASCAR nos Estados Unidos é um canal que tem que ter. É um canal que você precisa ter. Ah, mas assim, a NASCAR lá nos Estados Unidos lá era muito difundida na ESPN, né? A ESPN também é um grande nome, um nome forte também. Mas acredito que a Fox Sports, né, que agora vai ser a Fox Sports nos Estados Unidos, seja assim o melhor canal. Quem acompanha o canal sabe o que que é, sabe que o canal é excelente mesmo. Tem vários programas, tem o durante o durante o final de semana, tem o trackside, que acontece, geralmente sempre acontece no final do dia. No final do sábado, né, tem um trackside, tem o Lasca Live lá também, que é um programa bem rapidinho também, que entre um treino e outro. Então assim, tem o Speed Center também. Então assim, é um canal completo mesmo. Falando no Brasil é o seguinte: tivemos o Speed, muitas pessoas que pegou o Speed. Quando eu comecei a assistir a NASCAR, na minha época era o seguinte: a ESPN Brasil tinha ESPN Internacional e ESPN Brasil. A ESPN Brasil, na madrugada, ela tinha o mesmo sinal da ESPN americana. Era o mesmo sinal. Então ela abriu o sinal e tinha o sinal da ESPN americana. Então foi Léo, quando. Léo, Oi? só para o pessoal se assim, entender, é mais ou menos que ocorria com, eu não sei se ainda assim, com o N+, aquele canal da TV a cabo lá. Até um tempo atrás, eles abriam um sinal e passavam NHRA lá, É mais ou menos isso. coisas fora do pacote da ESPN Brasil. Né? Os caras nem sabem nem o que é. É mais ou menos isso. Então, assim, quando eu acompanhei muita corrida daquela maneira, isso em 1998. Eu acompanhei muita corrida. E assim, as corridas que mais passavam, a Sprint Cup não passava tanto, que a Sprint Cup eles passava só na ESPN Internacional mesmo, né? Então assim, tinha Sprint Cup na ESPN Internacional, que passava geralmente às terça-feira. Toda terça-feira à tarde tinha a Sprint Cup. Mas geralmente de manhã, tipo 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, começava uma corrida da Nationwide Series ou da Truck Series, que era o sinal aberto lá dos Estados Unidos. Isso lá em 98. Aí logo depois veio a Sport TV, né? A Sport TV começou com corrida ao vivo. Depois ela foi colocando VT, depois foi piorando, aí foi piorando mais ainda, começou VT com compacto até acabar, né? E depois veio o Speed Channel, o Speed aqui no Brasil aqui, que foi assim, ó, nós tínhamos um excelente canal, um canal muito bom, excelente, só que não era valorizado, o pessoal não valorizou, né? Eu, claro que eu gostava do canal porque tinha um sinal ou a tecla SAP. Eu, desculpe, mas eu não gosto de corrida em português. Não consigo assistir corrida em português. Eu tenho que assistir corrida em inglês no áudio original. Deve ser porque eu comecei lá em 98 assistindo a corrida em áudio original, porque só tinha áudio original. Mas quando passava a corrida na terça-feira da Sprint Cup, o Figueroa chegou a narrar algumas corridas. O Figueroa narrou. Inclusive até tem aquela vitória que o do Dale Earnhardt Jr. ganhou a DirecTV 500, né? Que aquela corrida passou no canal da DirecTV naquele ano. E o Figueroa narrou. Eu tenho essa corrida em VHS. Aí depois, eu não lembro do Sérgio Lago se ele chegou a fazer algumas corridas da NASCAR, mas era o Celso Miranda e o Figueroa. Isso eu lembro. Eles faziam as corridas da NASCAR naquela época. E sim, depois quando veio o Speed, o pessoal acabou que meio, não sei o que aconteceu, por falta de audiência, o canal acabou fechando. E agora tem esse Fox Sports. Só que Fox Sports Brasil, ele é mais voltado pro futebol. Não adianta, nós vivemos na cultura do país do futebol. Enquanto nós tivemos aqui no Brasil vendo o país do futebol, pode jogar, sei lá, pode jogar o time daqui da minha cidade, pode jogar Batatais e Francana, que é o time aqui vizinho. Vai passar, vai ter meia dúzia de pessoas assistindo. Agora vai passar a corrida, vão saber lá quantas pessoas vão ter assistindo, entendeu? Porque assim, brasileiro é meio, não gosta tanto de corrida e corrida longa. Como eu já tinha falado, isso veio mudando. Só que assim, pra NASCAR ainda, que detém aí, vamos colocar, 4 horas no domingo, umas 3 horas no sábado e umas 2 horas e meia na sexta-feira à noite com a Truck Series, é muito tempo isso de sinal, né? Então assim, todo esse tempo aí, vamos colocar aí em média aí, 4 com 7, com mais 2 são 9, vamos colocar 10 horas. 10 horas pro final de semana de corrida da NASCAR acaba se tornando meio caro para ela. E talvez o retorno com o futebol seria melhor, né? Isso assim, nós pensamos como fã e a Fox Sports tem que pensar no bolso também para trazer dinheiro para ela. Então, infelizmente, no Brasil, transmissão do Brasil ainda está longe ainda de ser. Mas quando tem transmissão, o Thiago e o Sérgio Lago, ou outro narrador que eu, desculpa, mas eu esqueci o nome dele, né? Eles procuram sempre estar bem antenado. Só que o problema agora na transmissão brasileira vem sendo o seguinte. O Nelsinho tá chegando, então assim, acaba que virando toda a corrida, virando assim, uma transmissão do Nelsinho. Principalmente quando tem corrida da National White Series. Parece que só tem o Nelsinho na pista. Então precisa. Por isso que esse é um dos fatores que eu não gosto de assistir na televisão brasileira. Precisa mudar isso, tá na hora de mudar isso, tá na hora de que ver que também tem outros pilotos, também tem outras histórias, também tem mais gente, mais pessoas, mais pilotos pra aparecer. Léo. Talvez. Tem outros pilotos fazendo corridas tão boas quanto o Nelsinho, entendeu? E quando chega na Sprint Cup, ainda puxa muito ainda, ah, mas quando o Nelsinho vai correr? Quando o Nelsinho vai correr? Quando o Nelsinho vai correr? Pô, o cara tá mal pra caralho ainda lá na National White Series, vai demorar um pouco ainda, vai chegar a hora certa. Vamos focar no pessoal que tá, vamos saber como que tá o carro do Brad Keselowski, como que tá o carro do Denny Hamlin. Como que tá o carro do outro piloto? Como tá o carro daquele piloto que não tinha carro na corrida passada e agora essa corrida tem? O pessoal ainda fica muito preso ainda a Nelsinho, Nelsinho, Nelsinho. Penso eu que se tivesse nem tivesse Nelsinho, talvez nem teria, né? A Fox nem teria transmitido a NASCAR. Pode falar, Ed. Então, isso que eu ia perguntar para você, mas mesmo com o Nelsinho, com o Paludo, no atual cenário, assim, tipo, quando você ficou sabendo que o Speed ia acabar, que a Fox, você esperava que hoje, um ano e meio depois, praticamente, a gente ia ter a cobertura da NASCAR que tem hoje? Porque, tipo, por mais que se reclame, que se passe de madrugada, mas você tem as três categorias praticamente na íntegra, né, cara? Mesmo em horários ruins. Eu, particularmente, eu achava que eles iam passar a Sprint Cup e olhe lá uma, não, olhe lá uma corrida da Truck com o Nelsinho. Tipo, eu acho que eles iam focar praticamente só onde o Nelsinho estivesse correndo e o Paludo, né, na época era a Truck Series, iam deixar a Cup num VTzinho lá, uma hora no fim lá, mal iam conversar. Eu, sem brincadeira, eu tô meio que surpreendido e com o que eles estão fazendo com a NASCAR, pelo menos até o fim desse ano, né? Que a partir do ano que vem a gente não tem ideia do que vai acontecer, né? Ah, então, eu não sei até que ponto é interessante esses VT nesses horários malucos que eles colocam, né? Tipo, 4 horas da manhã. Quem vai acordar 4 horas da manhã pra ver NASCAR? Mas é assim, uns horários meio maluco. Mas para eles que querem divulgar o esporte aqui, o automobilismo aqui no Brasil, tá um pouco fora, né? Porque querendo ou não, o pessoal quer ver a corrida ao vivo. Mas, não sei. Não sei até onde que. Qual o pensamento deles, o que que eles querem fazer. Só respondendo ao Eduardo ainda, a pergunta dele, para mim, o cara mais fodão lá para mim é o Larry McReynolds, né? McReynolds. Ele, para mim, é um repórter, é um comentarista da Fox, ele tá no Speed também, É um cara que entende muito, é um cara que eu respeito muito a opinião dele, gosto muito da opinião dele também. E outro cara também, que foi um ex-piloto, que é o Darrell Waltrip, que agora é comentarista também. Assim, são dois caras que são excelentes. É um cara, é um piloto falando do que viveu, que tem a bagagem do que ele, porque ele viveu aquilo, e o Larry McReynolds, porque ele conhece, ele estuda muito, ele conhece muito, né? E o narrador para mim, o melhor narrador para mim é o Mike Joy. Quer dizer, o trio ali da Fox ali, para mim são os que estão mais preparados para uma cobertura de corrida. Não tô diminuindo o pessoal da ESPN lá com o Dale Jarrett, né? Mas assim, o time da Fox é um timão mesmo, um time excelente para transmissão. E tem um cara lá também lá que eu gosto também bastante lá, que é o John Roberts, lá do Speed lá também, que eu gosto também. Né? Ou tem mais uma pergunta aqui, né? Tem mais uma pergunta aqui que é do Mike Cardoso. Ele pergunta assim: será que o Danny Hamlin e o Smoke deveriam pensar em 2014, Hélio?